O assunto a ser tratado aqui hoje é a lei do trabalho. Já foi falado outras vezes aqui, já falamos outras vezes sobre outras leis, inclusive já falamos também há algum tempo atrás sobre a lei do trabalho. Por que lei do trabalho? No livro dos Espíritos existe lá um capítulo bastante interessante sobre as leis naturais, ou leis divinas, ou leis de Deus. Começa com a lei da reencarnação, continua com a lei do karma, isso é lei da causa e efeito, tem a lei do amor, tem a lei da destruição, tem várias leis, chega até o número de 10 ou 12 leis, que eu não lembro todas aqui, né? A lei do trabalho, né? Que são leis naturais e imutáveis. Imutáveis. Você sabe o que é imutável? É uma coisa que não muda. Desde o início dos nossos tempos, desde o início do princípio da nossa era, o princípio do planeta, já existiam essas leis. Só que talvez não tão buriladas que nem hoje. Por exemplo, a lei do trabalho hoje, qualquer coisa que nós façamos de útil, qualquer coisa que nós fizermos de útil, é um trabalho. É um trabalho, é considerado um trabalho. De útil, claro, nada de inútil. Inútil é uma coisa ruim. Mas qualquer coisa que nós fazemos de útil é um trabalho em benefício a mim, ou em benefício aos outros, ou a toda uma coletividade. Qual é que é o principal inimigo do trabalho? Tem uma palavra que é a principal inimiga do trabalho. É a preguiça. É a preguiça. Então, todo mundo já sabe. Então, a pessoa preguiçosa, sinto muito dizer, ela trabalha muito pouco ou quase nada. Então, a lei do trabalho diz lá no Evangelho e também no Livro dos Espíritos que a lei do trabalho, ela serve para que nós trabalhemos, para que nós, através desse trabalho, possamos nos sustentar a nós próprios, sustentar também as pessoas que não podem trabalhar da nossa família. Nós temos obrigação de, através do nosso trabalho, dar o sustento àqueles que não conseguem trabalhar, ou por serem crianças, ou por ser a dona de casa que trabalha o dia inteiro para cuidar dos filhos. O trabalho dela é dentro de casa, então ela não vai fazer o trabalho fora. Ela trabalha às vezes muito mais dentro da casa, cuidando da casa, que é um trabalho digníssimo, do que aquele que trabalha fora, numa fábrica ou numa indústria, em algum lugar, certo? Então, tudo de útil é um trabalho. Mas nós temos que ter cuidado com a preguiça, porque às vezes, muitas vezes, nós deixamos de fazer algo por causa da preguiça. E Deus não inventou essa palavra, vocês podem ter certeza. Nem Jesus utilizou essa artimanha na vida que ele esteve aqui na Terra. Ele nunca foi preguiçoso. Ele sempre deu importância ao trabalho verdadeiro, justo e coerente. Uma, trabalhar respeitando o nosso corpo físico. Isso é uma das grandes importâncias do trabalho, respeitando o nosso corpo físico. Então, o trabalho que nós fazemos não deve ir além daquilo que o nosso corpo físico consegue fazer, consegue administrar. Por que que hoje tem muitas pessoas com dor nas costas, com dor no ciático, com dor aqui, com dor ali? Eles trabalharam, eles respeitaram extremamente, de modo perfeito, essa lei do trabalho. Mas eles abusaram significadamente a lei do trabalho através do uso da força extrema de nosso corpo. Então, o que que acontece? A gente já peca por aí de nós estarmos, digamos assim, qual é que seria a palavra? Prejudicando o nosso corpo por causa do excesso de trabalho. Alguns, bem ao contrário, alguns, eles não vão ter dor nas costas nunca. Não vão ter dor nas pernas, eles não vão ter dor nos braços, porque eles são aqueles que são os eternos preguiçosos. Eles são aqueles que querem se encostar. Eles são aqueles que inventam uma perna manca, inventam a perna manca, até que ela fica manca de verdade, para poder se encostar no INSS. Com 30, 35 anos. Pessoas sadias, pessoas extremamente saudáveis e preguiçosas. Preguiçosas. Então, o trabalho, a lei do trabalho, dignifica o nosso espírito, eleva a nossa alma. Ninguém pode ficar sem trabalhar. No momento em que nós nascemos, nós já estamos, o nosso corpinho pequenininho assim, já estamos trabalhando, gente. O coração está trabalhando, eu estou fazendo força para fazer o coração trabalhar, os pulmões, a circulação sanguínea, o corpo, ele vem já trabalhando. Conforme nós vamos crescendo, vamos tendo a idade cada vez mais avançada, quando jovens, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, a empalhar garrafão. Hoje, já tem uma lei por aí que diz que as pessoas de menos de 18 anos não podem trabalhar. Eu não me arrependo de ter trabalhado desde os 12 anos, até hoje eu estou com 60 e não me fez mal o trabalho. O trabalho não faz mal e não mata ninguém, contanto que nós respeitemos o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele tem limites que devem ser respeitados. Outra coisa que também eu percebi tempos atrás são aqueles que trabalham, mas de tal forma que é para unicamente para o seu sustento. Eles não se importam com mais ninguém. Então eles fazem umas horinhas de dia, no outro dia, entram uns trocados. Então eles trabalham de tal forma que é para eles sobreviverem. Eles não ajudam ninguém, eles não fazem o mal e também não fazem o bem. Eles fazem aquilo lá porque eles são obrigados a fazer. Por quê? Porque eles precisam sobreviver. Não é assim, gente. O nosso trabalho, ele deve ir além disso. O trabalho deve ir além naquilo que nós, digamos assim, colocamos além, ajudando outras pessoas também com o nosso trabalho. Atendendo outras pessoas, atendendo as necessidades de outras pessoas e não as minhas próprias necessidades. Esse é o verdadeiro trabalho. Claro que as pessoas que trabalham, digamos, em departamentos públicos, departamentos funcionalismo público e tal, eles trabalham, mas eles atendem as outras pessoas. Esse é um trabalho, eles estão atendendo outras pessoas. O mínimo que eles podem fazer é atender bem as outras pessoas. Eles estariam fazendo um trabalho extremamente digno. Sabemos que, às vezes, muitos não atendem de forma correta essas pessoas. Então eles não estão fazendo um trabalho digno. Parece que é uma coisa obrigatória. Já não serve. Para Deus isso não serve. Para Jesus isso não serve. As pessoas têm que ser espontâneas. As pessoas têm que trabalhar e dar de si aquilo que é o melhor que tem dentro deles. Para que as pessoas que vêm ao teu redor possam se sentir bem e que não fiquem irritadas porque foram mal atendidas. E no nosso meio existe muito disso aí. Muito, existe muito disso aí. Mas eu quero tocar ainda no assunto daqueles que não gostam de trabalhar. Por que será que eles vieram assim? Eu faço essa pergunta. Por que será que eles, nessa encarnação, vieram que não têm vontade de trabalhar? E tem trabalho. Tem trabalho. Flores da Cunha tem trabalho para todo mundo. Mas tu vai nas bodegas por aqui, está cheio de gente sem fazer nada. Tu vai nas bodegas por aí, tem 15, 20 numa, tem, eu passo às vezes na frente de carro, tem 30 na outra, tem 30 na outra, tudo gente vagabundo. E alguns conseguiram se encostar, outros estão encostados na bodega porque eles não conseguem mais caminhar de tanta cachaça que tomaram. Quer dizer, então, vamos, gente, utilizar de forma correta essa lei natural, essa lei divina que é o trabalho. O trabalho, quando bem administrado por nós próprios, não faz mal, gente. O trabalho tira nós da depressão. O trabalho, ele tira nós da angústia diária. O trabalho, ele pode ser, digamos assim, direcionado de forma louvável, louvando a Deus isso que eu estou fazendo. Não fazer com raiva aquilo que você precisa fazer. Vamos fazer com amor. Se tu não gosta de tal trabalho, bom, pega, vai embora e faz outro que tu gosta. Essa é a questão. Mas precisamos trabalhar. Então as pessoas que se aposentam dizem assim: ah, agora eu me aposentei, vou fazer o quê? Vou me atirar nas cordas. Fica 2 meses, 3 meses sem fazer nada, começa aí aonde? Começa a jogar carta, começa a ir na bodega, começa a tomar cachaça, começa a tomar cerveja, aí começam as perebas, começa, porque já a pessoa tem 65, 70 anos, né? Aí começa a vir toda aquela gama de doenças, por quê? Porque ele não está tratando de sua mente. Ele não está trabalhando. Então, gente, quando a gente se aposenta, que nem eu já me aposentei, eu continuo trabalhando. E até um pouquinho mais do que antes, gente. Eu conheço pessoas que se aposentaram e continuam trabalhando porque são saudáveis. Eles têm tudo para dar, para poder fazer o bem para os outros. Trabalhar não é pecado, trabalhar é bom. E se nós ficarmos ricos, ou tivermos um pouco mais de dinheiro através do nosso trabalho justo, verdadeiro, sem passar por cima dos outros, melhor ainda. Não é proibido ficarmos ricos ou termos bastante dinheiro, contanto que seja com o nosso trabalho honesto. Honesto. E tem muita gente que ficou. Outros estão muito bem de vida através do trabalho, através do negócio. O negócio também é um trabalho. A negociação é um trabalho. Então, para que fique aqui a ideia de que trabalho dignifica nossa alma, purifica nosso espírito, e tira toda a ideia de depressão, tira toda a ideia de angústia, porque enquanto você está trabalhando, você não pensa em outras coisas. Você só pensa no trabalho. Essa é a melhor, o trabalho é a melhor, o melhor tratamento que existe para as depressões, que é o mal do século. Certo? Por hoje é tudo isso aí. Muito obrigado.